Tran 3153, bom dia, autorizado chegada Bonfim, desça para nível 050. Na 085, desça para 2000, país autorizado LS, ajuste na 09, reporte estabilizado. 2019, reportagem estabilizada, ou 985. Estacionamento na posição posterior por feedback, o MGS 508. Pronto para o pushback, MGS-2-008. Gol 985 estabilizado. Gol 985, controle. Ação escuta, Sirica. Sim, de completo do procedimento, LS X-Ray, chame torre 118-95. 118? 95, gol 9085. 95, boa. Maduro, bom dia. Gol 1804. Confirme, gente da Golf, 1804. Por gentileza, saída prevista para 1804. 9085, livre pouso, pistão no zero, vento 1 centena 0612 nós, ajuste no 019, tráfego avistado. Ok, está livre o pouso, gol no 985. Uma autonomia de 4 horas. 3153, para 2 de meu país, autorizado LS, ajuste no 09, após estabilizar. Pistão zero, vento 1 centena 099, ajuste 1019. 2508, decolado aos 1-4, controle 1-208. 208, objeto 5808, obrigado. Controle, muito bom dia, objeto 5808. Jet 5808, bom dia, contato radar, mantenha perfil da saída Argo, sub e mantenha 360. Perfil da Argo 360, Jet 5808. Puta, 3171, 230 a bordo, Galeão 350. Afirmativo, após o desembarqueamento da aeronave da Gol, Pax, Leal. Estabilizado, confirma a vista, o 3153. Ciente, completando o procedimento LS-2, chame torre 118, decimal 95. 118-95, muito obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Alta 3153. Uma milha de sempre, abaixada e travada. O 3153, continue a aproximação, reporte.

Curva direita, aperto Lu 1-0 após segue até SMAP, após conforme o plano. Saída da Euleda Bridge, 5025-1208 é o controle de saída. Minha porta aí. 3153, as passagens Embraer, as próximas ingressos, vira Juliette 612. Após o Embraer, ingresso Juliette 612, 31. Decolado às 25, controle 208. Salvador 208, bom dia, tá 3171. Então, 3171 no contato radar, mantenha percebido a saída da EL, submantenha 340. Vai manter o 340, filho da EL, tá? 3171. Seria um bom trabalho, 1804. Prossiga. Ok, após o gol, autorizado, puxa o acionamento, 6201. A linha e decola pistona 0, vento 1 centena com 07 nós, ajuste 1019. A linha e decola pistona 0, para 069. O 4069 teve que esperar uns segundinhos aí para iniciar a decolagem, a aeronave decolou à sua frente e realizava o mesmo perfil de saída. Eu tive que pedir para o senhor aguardar um pouquinho. Pode continuar aí o táxi até o ponto. Tá, cabeceira no zero, iniciar a decolagem, uma centena com 8 nós. Tenta autorizar a decolagem, cabeceira no zero. Economia 07, chame Solino, 21 decimal 9 para a cópia. Eu preciso Pronto, 102,95. Oceanair 6219.